Não vim para cantar ou agradar aos crentes. Os sãos não precisam de cura, mas sim os doentes. Graças a Deus de volta às ruas, para pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. E você que está no fundo do poço, não dá para subir, não é hora de Jesus descer. Ele jogou uma corda, a corda sou eu e vim para resgatar você. Moisés tinha um cajado, Elias uma capa, Davi uma funda, e eu rimas profundas. Nascido na sul, criado no lado leste, irmão no arra, gospel, rap. Fiquei fora do cenário por uns instantes, mas agora eu estou de volta, não se espante. Pensaram que eu morri, morri sim, e digo ressuscitado vivo pela compaixão de Cristo. Se prepare e repare que a história muda, irmão. Eu estou nas ruas, mais vivo que nunca, do lado inimigo, destrutivo, inativo. Ligeiro, ainda ligeiro, meu bom. Vai ouvindo, fazendo som bom. Plantaram cabaços, vadias, partidos. Então, meu gama é traficante, usuário, ladrão. Irmão, não sei que bom, irmão, tudo de volta. Em Lucas 5:31 está escrito, eu tô ciente. Os sons não precisam de cura, mas sim os doentes. Sentiu, ouviu, viu, poder é porque é da potência. Em nome de Deus, aleluia, do gospel pros gangsta. Os crentes tradicionais que me perdoem, eu vim para agradar o Pai e não a nenhum homem. O rap foi a maneira que Deus me deu para levar a luz. Não perca um tempo falando de mim, irmão. Fale de Jesus. Há almas indo para o inferno nessa hora. Soldado, é hora, acorda. O que te ofereço não te trai, não enferruja. Te ofereço Jesus Cristo. Aleluia. Malandro demais vira bicho. É muita malandragem. É de ladrão pra ladrão sem trairagem. Lembra daquele maluco que descarregava o pente? Truta seu que dizia que iria virar crente. Malandragem que nada chega de treta. Conversa fora, piada só virou lenda. Pá, pá, morreu, não se arrependeu, certo? Descansa em paz, um caramba tá no inferno. De boas intenções o inferno tá lotado. Pra que se iludir? Se cair é um abraço. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tudo na sua vida vem faltando, então entra no concerto, meu bom, meu mano. Você não é ovelha do rebanho. Caminha na trilha do justo, se orienta. Jesus é a benção do gospel pros gangsta. O mundo está se acabando. Droga, prostituição e os manos se armando. Super autoestima, ambição, egoísmo. Silicone, prótese, homossexualismo. Quase todo mundo é ateu. O homem se corrompeu, por quê? Porque tá longe de Deus. E você que confia na sua arma, a salvação não é conquistada a bala. 8.0 na escala Richter e é sério. Terremoto pra abalar o inferno. Um enviado de Deus para lembrar quem se esqueceu. Te salvar, te ajudar é um problema meu. Meu pai me dá o que eu quero, é o dono do ouro e da prata. E quando você se mata, se acaba com migalha. Meu pai abre as portas só para eu passar por ela. E quando você vai ter que rampar ou você fica da polícia correndo, fugindo, apanhando, enquadrado. Longas férias no Carandiru, sofrendo como cachorro por migalhas, coisa pouca, coisa muito louca. Enquanto eu só estou na boa, muqueado na goma lá, lá do leste sossegado. Minha mina, meus dois filhos e Deus do meu lado. Pra completar a família só falta um cachorro. A firme é forte porque o chefe é poderoso. Vou deixar uma pergunta no ar, me responda meu mano. Entre eu e você, quem é que é mais malandro? Estreito, né? Não se orienta, a Cristo se converta do gospel pros gangsta. O salário do pecado, meu caro, é a morte. Não conte com ajuda, ou muito menos sua sorte. O inferno é tão real quanto a mim e a você. E é pra lá que vai se você morrer. Você roubou, matou, estuprou, não importa seu pecado. Aceite a Jesus Cristo e será tudo perdoado. Novo se tornará, e o passado já era. Passaporte garantido para uma vida eterna. E no céu não haverá dor ou mágoa. Ele enxugará todas as suas lágrimas. Não acredite, vem ver. Ele tem tudo para dar, basta nele você crer. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Yeah, irmão Tom e DJ Tony, aqui começa o nosso ministério.